Rádio Sul Brasileira de Panambi, AM 1320, integrante da rede Gaúcha Sat. Identificação ZYK 266, Rádio Sul Brasileira de Panambi AM, 1320 kHz, 3000 watts de potência. Estúdios, Rua General Osório, 1276, Centro de Panambi, Rio Grande do Sul. Em cada fim de tarde, a música do Rio Grande, o chimarrão do gaúcho. Você está aqui na Sul Brasileira e estamos no ar com Entardecer na Querência. Na apresentação, Ederson Janitske. Boa tarde, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Estamos chegando, 17 horas mais 15 minutos, a hora certa. Temperatura 26 graus e 3 décimos no centro de Panambi. Certo, gauchada, estamos chegando na comunicação de mais um Entardecer na Crença no final de tarde. Hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Boa tarde, tchê. Nós estamos chegando aí em nome dos nossos parceiros, cumprimentando aqui em nome de Restaurante Misturadão, também Grupo Fonseca, Serviços Funerários, Reciclagem Oliveira, vereador André Close do MDB, também Posto BR Cotripal, também com a gente aqui o Moinho Cadore, Padaria e Confeitaria, os parceiros do nosso Entardecer na Querência. Chegamos aí, gauchada, e mais um fim de tarde, e vamos de imediato abrindo as porteiras do Rio Grande com Raoni e Mano Lima. Boa tarde. Onde tem fandango grosso e a cerveja bem gelada, pode crer que estou no meio. Desde guri fui assim, gosto de tudo que é bom. Me criei nas pulperias e nos fandangos e galpão. Toco gaita e canto verso, aprendi desde menino. Viver das minhas ideias foi um presente divino. Por causa da profissão, me chamam de teatino. Quem não tiver este dom, que respeite meu destino. Quando calar minha voz, a botoneira se cala. Vai pro fundo do baú, enrolada no meu bala. Se aparecer um piazito parecido com esse taita, tendo a mesma vocação, pode levar minha gaita. Quando calar minha voz, a botoneira se cala. Vai pro fundo do baú, enrolada no meu bala. Se aparecer um piazito parecido com esse taita, tendo a mesma vocação, pode levar minha gaita. Pedi pro patrão pra me contratar de novo. Quando calar minha voz, a botoneira se cala. Vai pro fundo do baú, enrolada no meu bala. Se aparecer um piazito parecido com esse taita, tendo a mesma vocação, pode levar-me. piazito, parecido com esse taita, tendo a mesma votação, pode levar minha gaita. Sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço na ferramenta. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço na ferramenta. Pra quem não sabe, o meu apelido é Poloadeira e desde que eu vim da fronteira do pau em água correndo. Meu professor foi o Maragato Antenor, que mora ali no corredor da dianteira encruzilhada. Meu professor foi o Maragato Antenor, que mora ali no corredor da dianteira encruzilhada. Conto com a sorte e com a minha cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto. Depois que eu salto pra riba, nos areios me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto. Depois que eu salto pra riba, nos areios me garanto. Depois que eu boto a curva da perna no arreio, pode soltar minha cadela, só que rache pelo meio. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas. Muito bem, tá aí então, né, tchê? Mano Lima e também o cantor Raoni participando com a gente aí na programação, né, tchê? Certo, bom demais. Meu amigo Chiro Bueno, aquele abraço, tchê. Mandou um recado pra nós, vamos ouvir. Buenas, amigo Nitzke. Estamos aqui começando o mate e começando junto com a chuvinha que tá caindo aqui na rua Piratini, no bairro. Bem de levezinha, né? Nós estamos aqui descansando agora, acabamos de chegar a uma hora mais ou menos, lá da Grande Santa Rosa, e acabamos então de gravar as nossas três faixas prometidas aí. Agradecendo esse povo todo que estendeu a mão e ajudou a gente a juntar a verba aí para a gravação dessas três faixas, né? Até dia 20 de fevereiro está na mão já aí os meios de comunicação, as redes sociais, a nossa querida Sul Brasileira vai estar rodando também com certeza. Um abraço, estamos na audiência, parceiro velho. Valeu, Chiru, abraço, valeu meu parceiro, sempre na escuta, né, Chiru? Um abraço pra ti e pra toda a família aí, tá bom, tchê? Obrigado pela sintonia, forte abraço aí, sucesso pra ti sempre, meu parceiro. 17h24, a hora certa, tchê, aquele abraço pra vocês aí que estão ligados com a gente. Vamos fazer um intervalozinho rapidinho, um break, vamos faturar um pouquinho, voltamos já. A Prefeitura de Panambi, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, CELGE, deu mais um passo em tecnologia para esportes. A PlacarSoft, uma ferramenta online, é a plataforma de gestão de esporte mais completa do Brasil. Esse investimento eliminará os processos manuais, atividades repetitivas, informações em papéis ou planilhas. Além disso, a plataforma conta com outros recursos, cadastro de usuários único e vitalício, envio e armazenamento de documentos online, organização de competições, geração de carteirinhas, histórico completo de atletas, relatórios gerenciais e de auditoria, reservas de quadras. Todos os recursos estão disponíveis para consulta pública em panambi.digital.esp.br. Grupo Fonseca, serviços funerários. Por que optar pela cremação? Economia, sem custos de sepultamento e taxas de manutenção. Método ecológico, não agride o meio ambiente. Liberdade de escolha. A despedida pode ser realizada conforme o desejo do familiar. A cremação é uma escolha de muitas pessoas ainda em vida. Esse processo pode ser realizado conforme o desejo de cada um. A família tem a liberdade de realizar a cerimônia de despedida em algum lugar com significado maior para o ente querido, deixando ainda mais íntima a homenagem. A Fonseca conta com duas capelas próprias, uma na Avenida Konrad Adenauer e outra na Presidente Kennedy, Arco-Íris. Contate-nos plantão 24 horas, através dos telefones 3375-2283, 3375-6242 e 999-323568. Confira as ofertas de verão imperdíveis da Rede de Farmácias São João. Desodorante Nivea Aerosol, na compra de 2 unidades, cada uma fica por R$ 10,99. Sabonete Nivea, o kit com 6 unidades, está por R$ 23,90. Nivea Sun Intense e Bronze, bronzeado natural e duradouro, fator de proteção 6, por R$ 28,90 cada. Tudo que você precisa tem aqui. Farmácias São João, compre no site, app ou nas lojas. Reportagens, notícias da região, utilidade pública, debates, esportes, música, alegria, muita emoção. O que você quiser ver e ouvir é aqui. Sul Brasileira de Panambi. Padaria e Confeitaria Nina. Qualidade e sabor no seu dia a dia. Tudo em doces e salgados em geral. Venha degustar as delícias da Padaria e Confeitaria Nina. Na Gaspar Martins. Telefone 3375-3788 ou 98442-3563. Padaria e Confeitaria Nina. Automecânica Rude, carros e caminhonetas nacionais importados. Conta com especializações em motor, caixa, suspensão, freio e injeção eletrônica. Seu carro deu problema? A Automecânica Rude tem a solução. Especializada em câmbio automático e câmbio Power Shift. Na rua 15 de novembro, bairro Piratini, em Panambi. Telefone 99984-1160. Quer ofertas de Natal quentinhas? Vem pra Choco Friday da Cacau Show e aproveite! Panetone trufado com frutas de R$ 69,90 por R$ 49,90. Isso mesmo, até o preço é uma delícia! E tem mais! Panetone trufado de R$ 59,90 por R$ 39,90. Vá até a loja mais próxima ou acesse nosso site. Choco Friday é na Cacau Show. Perdeu? Dançou! Inicie o ano com saúde e cuidando de quem você ama. Promoção Cliente Saúde. Faça seu cartão familiar por somente R$ 55,00, podendo incluir até 3 dependentes. E tem acesso 24 horas por dia, com descontos exclusivos e toda a infraestrutura do Hospital Regional Santa Lúcia. E ganhe um check-up básico, com consulta médica e exames. Consulte a Central de Atendimento do Cliente Saúde Panambi pelo 55991015665 para maiores informações. Mila Girardi, há 12 anos transformando imóveis em lares. Na Rua da Holanda 270, Sala 5, prédio JA, segundo andar do prédio do Registro de Imóveis de Panambi. Fone WhatsApp 559-9719-0909. Em 2022, a gestão Daniel e Henry entregou mais de 95 mil metros quadrados de pavimentação. Asfaltamento e calçamento foram realizados em 18 bairros. A gestão do prefeito Daniel Rina e vice Henry Marcos, à frente da Prefeitura de Panambi, tem trabalhado para melhorar a vida das pessoas e reduzir o número de ruas sem pavimentação, que era de 178 trechos quando o prefeito Daniel assumiu em 2017. No ano de 2022, foram pavimentados mais de 95 mil metros quadrados de ruas em 18 diferentes bairros. Entre os bairros beneficiados estão São Jorge, Fensterseifer, Centro, Medianeira, Parque Moinho Velho, Zona Norte, Bela Vista, Érica, Fátima, Alto Paraíso, Agrovila, Arco-Íris, Pavão, Loteamento Ricardo Schmidt, Piratini, Distrito Industrial, Planalto, Vila Nova e Jardim Paraguai. Sete horas e 31 minutos, nós estamos aí com a sequência de Entardecer na Querência Gauchada, em nome do Restaurante Misturadão. Deixa eu falar aqui do Restaurante Misturadão, agora novo endereço, ao lado da Podium Alto Som, servindo almoço meio-dia, R$33 o quilo, serve também prato feito. Sexta, sábado, à noite, servindo a laminuta e porções. Domingos, almoço com churrasco, tá? No Restaurante Misturadão, lá da minha amiga Ivonete. Então, agora em novo endereço, na Presidente Kennedy, ao lado da Podium Alto Som. Restaurante Misturadão, fone 99165-2126. 99165-2126, Restaurante Misturadão. Grupo Fonseca, serviços funerários, planos de cremação, plano memorial PET, plano da assistência familiar. Você, associado, ganha desconto de 2 a 60% de vários conveniados aqui em Panambi. 33756242 é o telefone, ou 99932-3568. Reciclagem Oliveira, pagando 30 centavos o quilo da sucata de bateria, R$ 5,30 o quilo da latinha e do alumínio, R$ 25,00 o quilo da sucata de cobre. Reciclagem Oliveira, estão lá na rua Bertoldo Fokin, 121 Alves Klesner 2, lá em cima, lá pertinho da BR, lá em cima, né? Na Alves Klesner 2. Fone Watts, 999-18-5577. 999-18-5577. Reciclagem Oliveira. Posto BR Cotripal, melhor linha de produtos automotivos, lavagem expressa e completa, troca de óleo, linha leve e pesada, conveniência completa, os postos atendem de segunda a sábado, né? Das 6h30 da manhã às 20 horas, domingos e feriados, posto centro abre das 7 ao meio-dia. Posto BR Cotripal, mais cuidado e segurança para você e o seu carro. Moinho Cadore. Farelo de milho, farelo de arroz, farelo de trigo, concentrado para aves, amendoim de ótima procedência, canjica, farinha de milho integral especial para aquela polenta, rações para aves, suínos e quirera, moinho, cadore, meu amigo Iberê, fone na rua Jacob Bock 210, fone 21-41-1390, telefone do moinho Cadore, que aliás o moinho tá pro negócio aí, né, o Iberê tá vendendo aí o moinho. Você quer negociar com o Iberê? Ele aceita aí no negócio um carro, uma caminhoneta, uma moto, terreno, área de terra. Enfim, negocia com o Iberê. Dá uma ligada para ele, 21-41-1390. Liga e dá uma conversada com o Iberê aí, que ele tá querendo negociar um moinho aí. Passar adiante, né? Tá certo, então. Quer negociar um moinho aí, o Iberê, né? Fone 21-41-1390, o telefone do Iberê. Padaria e Confeitaria Nina, qualidade e sabor no seu dia a dia, tudo em doces e salgados em geral. Venha degustar as delícias da Padaria e Confeitaria Nina, na Gaspar Martins, em Panambi. Fone 3375-3788. Mandar um abraço aqui também para Dona Lili Haas. Boa tarde, Dona Lili Haas. Obrigado pela companhia e sintonia. Ela mandou boa tarde, Ederson. Chuva, uhul, roda pra mim, menina, não corte o cabelo. Sempre na escuta, Lili Haas, um abraço. Obrigado pela companhia, pela sintonia de vocês aí, tá bom? Meu amigo Brandão também, um abraço, Brandão. Haha, prepare os lenços aí, né, Brandão? Do Duque Dalvan, chegando, Mulher Maravilha. Meu amigo Elsone, um

avô. Sentou na beira do rio e chorando assim falou: quis ficar rico depressa e mais pobre hoje sou. Que destino foi o meu, tudo que a água me deu, a mesma água levou. Em 2022, a gestão Daniel e Henry entregou mais de 95 mil metros quadrados de pavimentação. Asfaltamento e calçamento foram realizados em 18 bairros. A gestão do prefeito Daniel Rina e vice Henry Marcos, à frente da Prefeitura de Panambi, tem trabalhado para melhorar a vida das pessoas e reduzir o número de ruas sem pavimentação, que era de 178 trechos quando o prefeito Daniel assumiu em 2017. No ano de 2022, foram pavimentados mais de 95 mil metros quadrados de ruas em 18 diferentes bairros. Entre os bairros beneficiados estão São Jorge, Fensterseifer, Centro, Medianeira, Parque Moinho Velho, Zona Norte, Bela Vista, Erika, Fátima, Alto Paraíso, Agrovila, Arco-Íris, Pavão, Loteamento Ricardo Schmidt, Piratini, Distrito Industrial, Planalto, Vila Nova e Jardim Paraguai. Grupo Fonseca, serviços funerários. Ter um plano funerário facilita na parte financeira nos momentos em que somos pegos de surpresa e que decisões precisam ser tomadas. Entre em contato conosco e saiba mais. Nossa missão é tornar os momentos difíceis menos dolorosos. Plano assistência familiar, planos de cremação. A Fonseca conta com duas capelas próprias, uma na Avenida Konrad Adenauer e outra na Presidente Kennedy Arco-Íris. Contate-nos plantão 24 horas através dos telefones 3375-2283 3375-6242 ou 99932-3568. Pra onde eu viajar? O Sicredi tá. Férias na serra, no mar, em todo lugar. O Sicredi tá, tá, tá. Aí no seu celular. O Sicredi tá, tá, tá. Pode relaxar com você. O Sicredi tá. Para tudo que o verão pede, tem Sicredi. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Sicredi aonde você for. Com você, o Sicredi tá, tá, tá. La Fruteria é um novo conceito em fruteira em Panambi. Hortifruti e alimentos orgânicos. La Fruteria, na rua 7 de setembro, 665, no centro de Panambi. Fone 3375-2150. La Fruteria. Padaria e Confeitaria Nina, qualidade e sabor no seu dia a dia, tudo em doces e salgados em geral. Venha degustar as delícias da Padaria e Confeitaria Nina, na Gaspar Martins. Telefone 3375-3788 ou 98442-3563. Padaria e Confeitaria Nina. Reportagens, notícias da região, utilidade pública, debates, esportes, música, alegria, muita emoção. O que você quiser ver e ouvir é aqui. Sul Brasileira de Panambi. Estamos no início do ano, mas você já pode cumprir a sua primeira meta de 2023. Conquistar o tão sonhado diploma na Uninter. Quer fazer uma graduação à distância? A gente paga até metade do seu curso. Agora, se o seu plano é tirar a pós-graduação do papel, relaxe, porque só na Uninter você garante duas pós-graduações à distância a partir de R$ 99,00 no curso todo. Acesse nosso site, confira descontos jamais vistos e inscreva-se já. Uninter.com. Você sofre com problemas intestinais, hemorroidas, constipação, pedras na vesícula e hérnia? Procure a doutora Luísa Pilar Fusilini, especialista em cirurgia geral e coloproctologia. Agende uma consulta através do fone 3332-7366. Agora contamos com atendimento pelo convênio IP. Atendimento na clínica Med Center, na rua Paraná 168, em diagonal à Dimagem e Juí. Fone 3331-1352 ou 99734-1161. Doutora Luísa Pilar Fusilini. Esponqueado Veículos, há mais de 90 anos no ramo de veículos novos, seminovos, oficina, peças e acessórios. Esponqueado Veículos. Aqui você e seu carro tem atendimento VIP. Profissionalismo, um dos mais sólidos grupos empresariais do sul do Brasil. Esponqueado Veículos, a sua revenda autorizada GM em Ijuí. Na Avenida Davi José Martins, 897, fone 3331-6000 ou fone WhatsApp 996419121. A Prefeitura de Panambi, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, Celge, deu mais um passo em tecnologia para esportes. A PlacarSoft, uma ferramenta online, é a plataforma de gestão de esporte mais completa do Brasil. Esse investimento eliminará os processos manuais, atividades repetitivas, informações em papéis ou planilhas. Além disso, a plataforma conta com outros recursos, cadastro de usuários único e vitalício, envio e armazenamento de documentos online, organização de competições, geração de carteirinhas, histórico completo de atletas, relatórios gerenciais e de auditoria, reservas de quadras. Todos os recursos estão disponíveis para consulta pública em panambi.digital.esp.br. Vamos lá, dando sequência, 17 horas e 51 minutos, a hora certa. Mandando um abraço aqui também para o Arnoldo Schirman, a Silva e a Fátima Cabeleireira, um abraço. Elias Fidêncio, a Neldi, Adam, Nilza Stigmaier, um abraço para toda a família aí, Elise, a Amanda, a Natália, a Ângela, a família Adam, aquele abraço, obrigado pela companhia. Neldi, Nilza Stigmaier lá embaixo no Rincão, também um abraço, obrigado sempre pela companhia e sintonia de vocês aí também. Hélio Ruvi, a Gladys, Vilmar Petri, Sandra Bracconi, André Brits, que é lá da Ramada, também na audiência. Érico Bergan, da Ramada, um abraço. Plínio Ten, Hélio dos Santos de Condor, Muna de Condor, Arnaldo Xavier, toda a família, Semildo Fritz Ristoff, Nélice Leonardo, Fata Ketterman, Erundi Helvig, Chimitinho, Camineira e Patroa Geni, família Hertz, lá do Caxambu, um abraço. Inguis Pode, Chiru Bueno e Nair, um abraço. Hilário Plet, também Amadeu e Osmarina, Linha Gramado, René Kisler, Meneghini, um abraço. Chimitão, Maierzinho, um abraço. Marcos Weidel, seu Arlindo Garcia, o Paulo Medeiros, Bicho d'Água, pedindo música, Arrasta uma Cadeira, oferecendo para Eliane Ziegel. Vamos rodar daqui a pouquinho aí, tá bom? Se não, antes da oração, mas depois da oração da Ave Maria aí, tá bom, Paulinho? Pedro Alves, Nardelli, Linha Faxinal, César Zaxeski, Isabela, Valdir, Almita Zavagli, de Clônia Caixa, Harry Erika Hertz, Assisema, Valdelírio Fagundes da Mambuca, Serafim da Sapatrinha, um abraço, Ari Fritz, lá do Pontão, Valdomiro Pires e Irma, do bairro Bela Vista, Olímpio e Leônia Schmidt, da Zona Norte, também um casal aí, mais um casal e vai pra lista pra gente então, meu amigo Iberê nos passou aí, Olímpio e Leônia Schmidt, um abraço, obrigado pela companhia, Armin Terezinha Winterfell, Lourdes Hauenstein, Mercilla Wilmut Greff, Harry e Nelson Lammers, Kurt Brust, Erna Brust, Erundine e Natalina Helvig, Edla Albrecht, Lídia Léo, Herta e Egon, boa tarde, Lori Kuhn, Claria Arthur Kuntz, Rudi Brunilda Vaza, Miguel Maria, Adair Portela, Linho Cearu, Hilberto Bord, linha 15 de novembro, Rudi Despe, seu Isabel Almeida, um abraço, Anilda Schultz, Jorge Oliveira, João Coco, Emília, Nita Helvig, Anselmo Kerschner, Imgar Stutt e o João, Lira Piraum, Harry Alis, Marli Alis, da Barra Esperança, César Alis, Nair, um abraço para vocês aí também, toda a família, Nilvo Estilo, Barra Italiana, aquele abraço, Márcio e audiência, aquele abraço, obrigado pela companhia. A dona Lili Haas pediu, menina, no corte de cabelo, vão tocar na sequência. Meu amigo Davi Bueno, homenageando os sogros Inácio e Hilda, que ontem completaram 65 anos de casados, são lá de Condor. Parabéns ao casal aí, homenagem do genro Davi Bueno, claro, e toda a família. Todos nós aqui da rádio também mandamos aí parabéns ao casal, seu Inácio e dona Hilda, ontem 65 anos de casados, né? Parabéns, feliz aniversário para vocês. Tudo de melhor, tá? Vamos lá, menino, não corte o cabelo, aqui na programação do Entardecer na Querência. Menina, esse teu jeitinho conquista qualquer rapaz. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse teu jeitinho no dia que eu não te vejo. É demais a minha dor. Você é um botão de rosas e eu sou seu beija-flor. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse teu jeitinho conquista qualquer rapaz. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse teu jeitinho conquista qualquer rapaz. Lá no mar navega o barco, no barco navega o vento. Menina, nos teus cabelos navega meu pensamento. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse teu jeitinho conquista qualquer rapaz. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse teu jeitinho conquista qualquer rapaz. Menina, esse teu jeitinho conquista qualquer rapaz. Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais. Menina, esse teu jeitinho conquista qualquer rapaz. Aê, música bonita com o Menino Corte o Cabelo, né? Meu amigo Vilmar Petri, um abraço. Pediu Valdomiro Maicá. Vamos rodar antes da oração da Ave Maria. Sou barranqueiro lá da costa do Uruguai, do Silvarino, a bailanta do Sapucaí. Em cada balsa uma história pra contar, muitos portos e pesqueiros perdidos no meu olhar. No contrabando ajudei meu velho pai, vinha costeira, se soltava um sapucaí. Roncava a gaita num rancho de costaneira, pra despistar a milícia da poderosa aduaneira. E dele gaita, não vai, não vai, o mundo se resumia à bailanta do sapucaí. E dele gaita, não vai, não vai, o mundo se resumia à bailanta do sapucaí. Quem foi costeiro guarda um rio dentro de si e um chiveiro lá dos tempos de guri. Um som de gaita de nossa arte sinuela, já tomou banho de lua e já dançou com as estrelas. Eu vi o Cindinho na poesia missioneira e o Senair viu romance na fronteira. Nessa bailanta, chão batido e lamparina, o Brasil moreno claro namorando a Argentina. E dele gaita, não vai, não vai, o mundo se resumia à bailanta do sapucaí. E dele gaita. Não vai, não vai. O mundo se resume à bailanta do Sapucaí. Você está na M1320. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade de seus idealizadores. Se você busca mais performance e rendimento para o seu carro, busque pela Shell V-Power. Mais de 5 anos em pesquisa, a melhor gasolina do Brasil. Abasteça no posto Shell e faça o teste na Avenida Konrad Adenauer, esquina com Andrade Neves. Gasolina Shell V-Power, só o posto Shell tem. Maria é toda coração, porque é todo amor. E é todo amor porque ela é mãe. O cristão e o homem que vivem o amor, vivem do amor, vivem no amor, vivem com amor e vivem para o amor. O cristianismo é a religião do amor. Por isso, quem não entende assim, não captou o sentido do cristianismo, da religião de Jesus Cristo. E o cristianismo é a religião do amor. Porque Deus é amor, e por isso devemos viver a Deus com amor e mais amor. Quanto mais amor você colocar em suas ações e em suas relações com os outros, mais viverá cristianamente. Maria é o amor e nos lembra que a verdadeira alegria é o fruto do Espírito de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Thank you. Se você busca mais performance e rendimento para o seu carro, busque pela Shell V-Power. Mais de 5 anos em pesquisa, a melhor gasolina do Brasil. Abasteça no posto Shell e faça o teste na Avenida Konrad Adenauer, esquina com Andrade Neves. Gasolina Shell V-Power, só o posto Shell tem. Você ouviu o programa independente de responsabilidade de seus idealizadores. Você está na AM 1320. Às 8 horas e 15 minutos, estamos de volta com a sequência de Tardecer na Querência, falando aqui dos nossos parceiros, Restaurante Misturadão, agora em novo endereço, ao lado da Podium Alto Som, na Presidente Kennedy, servindo almoço meio-dia, R$ 33,00 o quilo, serve também prato feito. Na sexta e no sábado à noite tem ala minuta e porções. Domingos, almoço com churrasco. Telefone do Restaurante Misturadão, 991-6521-26. Também Grupo Fonseca, 3375-6242. Ligue, informe-se. Grupo Fonseca, os melhores planos de assistência familiar para Panambi e região. Reciclagem Oliveira, 30 centavos a sucata de bateria, R$ 5,30 o quilo da latinha e alumínio, R$ 25,00 o quilo da sucata de cobre. Roberto do Focken, 121 Alves Klesner 2, fone 999-18-5577. Auto Centro Goodyear com tripal, geometria, balançamento, troca correia dentada, serviço de scanner, troca de pneus, baterias Eliar e Moura, 3375-9011, lá na Arco-Íris. Também, Moinho Cadore, farelo de milho, farelo de arroz, farelo de trigo, concentrado para aves, amendoim de ótima procedência, canjica, farinha de milho integral especial para aquela polenta, rações para aves, suínos, quirera, ração para coelho e galo fino, tudo isso no Moinho Cadore, Rua Jacob Bock, 210, fone 21-41-13-90. Padaria e Confeitaria Nina, qualidade e sabor no seu dia a dia, tudo em doces e salgados, 3375-3788, lá na Gaspar Martins, em Panambi. Deixa eu falar aqui da Estilo Confecções, a loja da família aí do padrinho da madrinha, né? Da Vera, da Bianca e toda a equipe. A Estilo está com a coleção completa de jogo de lençol para todos os tamanhos de cama, lençol de malha que não dá bolinha, né? E que abraça super meio colchão. Coleção 2023 cobre leito, ideal para decorar e se cobrir nesse verão. Uma estampa mais linda que a outra. Na compra do cobre leito, ganha as duas fronhas da mesma estampa. Muitas opções de edredons bicolor de malha para todo tipo de cama. Travesseiro hiperfirme para quem dorme de costas e de lado, quer um travesseiro que dure muito tempo? Também tem o travesseiro de malha, com aquele toque suave da malha, ideal para adultos e também crianças pela sua altura e maciez. Fronhas avulsas, lisas sem estampa para combinar na sua cama. E o melhor, já vem semi-estofada para dar aquela levantada no seu travesseiro. Estilo Confecções, Herman Fowler 93, em Panambi, 3375-4335. Roberto Carlos, arrasta uma cadeira, fiquei devendo aí, né? Vamos rodando, 6:18. Amigo, arrasta uma cadeira, chega mais pra perto e fale o que quiser. Fale o que tiver vontade, de amor, de saudade, fale de mulher. Na minha vida existe uma que é a coisa mais linda que eu já conheci. Não sei se ainda assim tão jovem você tem história pra contar pra mim. Aí é que você se engana, quando a gente ama o coração se aquece. E por amor se faz de tudo e se faz muito mais quando a mulher merece. Amigo, eu penso tanto nela, mas ela também vive pensando em mim. O sol da minha vida é ela, eu não pensei que alguém pudesse amar assim. Amigo,

escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto do tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada. Criei chucre bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no clareia o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto do tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com água pecada. Reformando um alambrado na beira de um corredor, no cabo de um socador, com as mãos bloqueadas de cabo. No meu mango eu dou estalo e sigo minha camperiada, e uma perdiz ressabiada voa e me espanta o cavalo. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no clareia o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, que lá no piquete relincha contra o tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada. Lá no centro do capão, oi supiar de um nambu, numa trincheira ao jacu, grita o sabiá nas pitangas. Bem na costa da sanga, berra a vaca e o bezerro. No barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no clareia o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto do tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com água pecada. Rádio Sul Brasileira de Panambi, AM 1320, integrante da rede Gaúcha Sat. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia, vacina contra a Covid-19. Ministério da Saúde anuncia início de nova campanha.